Palmas, palmas, palmas para Tate McRae Auditório. Como que é o nome do lanche? Tate McRae, direto da redação. A imparcialidade condenável do tiozão. Ele sempre tem as últimas informações. Paralimpíadas Paris 2024. 4 dias depois de correr a final, o Jefferson Marinho subiu um degrau no pódio dos 100 metros T12 do atletismo, classe para pessoas com baixa visão. O primeiro colocado, o Serkan Yildirim, da Turquia. É o Severora, né? Severo, né? Quem? Severo. É, não tem baixa visão de um lado? Baixa visão de um lado. É, o olho dele é mais pra baixo, não é? Ah, entendi. É esse? Isso, é baixo. Eu imaginei. Enfim, ele foi desclassificado e as medalhas foram remanejadas. Auditório. Jerusa Geber e Lorena Spoladori fizeram dobradinha brasileira aí nos 100 metros T11, levando ouro e bronze na categoria para deficientes visuais. Mariana Gesteira e Maiara Petzold levaram medalha de bronze na natação. O Brasil vai pegar a Argentina na semifinal do futebol de cegos. Seleção. E vai ganhar, viu, tiozão? Vai ganhar. Sabe por quê? Por quê? É uma vergonha como o Brasil encara as Paralimpíadas perto das Olimpíadas. É. O pessoal, nas Olimpíadas, nossa, meu Deus, as Olimpíadas, não sei o quê. Vê a relevância que o povo dá, até em questão de patrocínio e tudo mais, entre as duas e vê o resultado do Brasil entre as duas. Não, o Brasil é potência na Paralimpíada. Quando é que o pessoal vai conseguir perceber que o negócio está invertido? Né? Nunca, né? Você acha? Brasil? Claro que a gente vibrou demais aí com as medalhas da Rebeca Andrade e tal, né? Mas a gente é você. Nas Paralimpíadas o Brasil é potência. Então, mas potência, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o destaque? Cadê o para tudo? Ah, filho. Aí vai lá assistir Brasil passar vergonha com aquele quadro mequetrefe de medalha, com respeito a quem ganhou. Lógico. Mas faltou algumas ali. Sim. Pra completar o nosso quadro. Pois é. Nas Paralimpíadas o bagulho tá rolando, tá não sei o que lá. Tem o quê? Um quinto do destaque. Ainda bem que o tiozão aqui utiliza o seu espaço, né? Na emissora para trazer esses destaques. Lógico, lógico. A seleção feminina de goalball tá na semifinal também. Bruna Alexandre levou bronze no tênis de mesa e Bartolomeu Chaves medalha de prata nos 400 metros T37. A China continua liderando o quadro de medalhas, 54 de ouro, 117 no total. Grã-Bretanha é a segunda, 31 de ouro, 63 no total. Terceiro, Estados Unidos, 23 de ouro, 56 no total. Brasil continua na quarta posição, 14 de ouro, 12 de prata, 23 de bronze, 49 no total. Auditório! Esse foi o tiozão com o resultado das. Para aí! Limpíadas. Aí. Nós vamos e já voltamos. Aguardem. Dumont. Se liga. 8:01. Repita. 8:37. Da sua mão, pense bem antes de agir. Se não for agora, te espero lá fora, então deixe-me ir. Um dia te encontro nessas suas voltas. Minha mente é mó confusão. Solta minha mão que eu sei que cê volta. O tempo mostra nossa direção. Se eu soubesse que era assim, eu nem vim. Tô bebendo champanhe, catando latinha. Mas tive que perder pra aprender, dar valor pra você entender seu amor, mas não quer ser mais de mim. Então diz que não me quer por perto, mas diz olhando nos meus olhos. Desculpe se eu não fui sincero, mas a vida que eu levo, erros lógicos. Óbvio, cada letra em rap é um código sórdido, psicografado, som sólido, súbito. Nunca fui de fazer som pra público. Verso meu universo, peço que entenda meu mundo, mina. A gente briga por bobeira demais. A gente pira, o tempo vira por bobeira demais. O amor é bandeira de paz, mas se não der, vai em paz, meto o pé. tanto. Vive, quero viver, ensinar, aprender. Menino, eu sigo com ou sem você, mas tente entender. Eu tentei, a vida é curta pra chorar pela ex. Eu falei pra mim mesmo enquanto eu chorava outra vez. É, eu vou ficar, mas vou pela manhã. Sem me despedir, vou antes do café. Que é pra não te acordar, sei que não sou nem um Don Juan. Sou todo errado, mas tô certo que você me quer. Eu vou ficar, mas vou pela manhã. Sem me despedir, vou antes do café. Que é pra não te acordar, sei que não sou nem um Don Juan. Sou todo errado, mas tô certo que você me quer. Ei, amor, sei que tá tão difícil eu falar de amor, porque lá fora é tanto ódio e rancor, que eu preciso muito te falar. Ei, amor, eu tô contigo independente do caô. Cê sabe que aonde você for eu vou. Já passou da hora da gente se encontrar e se amar. Nega, cê sabe que contigo nada vai me abalar. A viagem é longa, então faça mala. Na vibe mais positiva, no pique mandala. Esse papo de que? Se tu não existisse, eu te inventaria tão clichê. Mas quer tão bem quando se trata de você. Só vem comigo, cê não vai se arrepender. Só vem comigo, cê não vai se arrepender. Noites em claro, tentando não me envolver. Seja o que Deus quiser. Noites em claro, tentando não me envolver. Seja o que Deus quiser, deixe-me ir. Não vou me despedir porque dói. Não vou brigar pra ficar. Quero estar contigo e sentir ser seu e só. Sem ter que justificar o tempo em que eu sumi. Seja o que Deus quiser, deixe-me ir. Ah, palmas, palmas, palmas para as piadas auditórias. Ah, mas eu tô rindo à toa. Ah, é? Piadas legais. Piadas sensacionais. Das que você conta. Até para os seus pais. Tiozão, aquele humor granfinado, por favor. E eu pergunto a você, tiozinho, criatura imbecil. Pode perguntar, que eu tô aqui pra te responder. Eu, na verdade, eu nasci pra isso. É. Sabe como é que morre o seu neurônio? Bom, ontem meu neurônio tava inchado, não? Não, ontem era é como se o cérebro chega ao tamanho de uma ervilha, porque ele inchou. É, essa parte eu lembro. E hoje lá pergunta? Como é que morre o seu neurônio? Quando eu morro junto, né? Não. O meu neurônio morre. Pá, é. Assassinado. Ah, morreu. Como é que morreu o seu neurônio? Não sei. Sozinho. De tristeza. Só tem um e olhe lá. Morreu de solidão, né? É. Mas ele só tem olhos pra você, viu? Ah, tá. Então agora não tem mais, morreu. Coitado. Pergunta a você. Pergunte para mim. Esse aqui é bom, hein? É. Qual é o cantor pagodeiro famoso? É. Cantor pagodeiro famoso que está presente em muitos lanches por aí. Cantor pagodeiro famoso, presente em muitos lanches. Faço nem ideia. É o Pericles! Nossa, Pericles. Pericles! Tudo bem que esse é o Thiaguinho, mas o Pericles tá lá. Pericles tá lá. É. Fala, Pericles! Toca essa viola redonda aí que eu não sei o nome pra nós! Não chama viola redonda. Viola redonda? Você deve estar falando do cavaquinho, provavelmente. Um cavaquinho. Mas... é tipo um pandeiro com corda. É aquele batuado, é cavaquinho. Vai, Pericles! Toca pra nós! Que delícia! Ah, é? Amiguinhos, conte pra mim e pro tiozão no aplicativo, no Instagram, WhatsApp, tempo pra você responder. Pergunta de hoje, o que você se deu de presente caro? Daqui a pouquinho, revoltando. Aguardem. Daqui a pouco. Mas se liga. Tumon. Oferecimento Tenda. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app que baixa o preço na loja. E Felivel. Quem compara, compra na Felivel. Ligue 4583-8888. ZYD898. Operando em 104.3. Tá, tá, tá. Sua vida tá no Tenda. Tá, tá, tá. Sua vida tá no Tenda. Aproveite as ofertas desta quarta. Arroz tipo um saboroso, pacote 5 quilos, 24,90. Batata lavada, 5,29 o quilo. Linguiça tipo calabresa defumada Aurora, pacote 5 quilos, 92,50. Acesse ofertas.tendatacado.com.br e veja mais ofertas para a sua região. tá no Tenda. DumonFM.com.br. Chegou a hora de conquistar seu Volkswagen Zero na Felivel. Polo com bônus de até R$9.000 com seu usado na troca, mais taxa 0%. Virtus com até R$9.000 de bônus com seu usado na troca, mais taxa 0%. Taos com bônus de até R$14.000, mais taxa 0% em 24 vezes. Nivus a partir de R$119.990, mais taxa 0%. As melhores ofertas, as melhores oportunidades, você só encontra na Felivel. Confira as condições. Ligue 11-4583-8888. Quem compara, compra na Felivel. Volkswagen. Paz do trânsito começa por você. 104.3. Tá pensando em estudar, mas a grana tá curta? No Senac Jundiaí você pode fazer o seu curso sem pagar nada. Isso mesmo, uma bolsa de estudo totalmente gratuita. E você aprende pra valer. Seja pra impulsionar a carreira, ingressar no mundo do trabalho, uma atualização profissional ou até mesmo se aprofundar em uma nova área. É, tem muita coisa pra conhecer e explorar, mas quer saber? Senac. Acesse sp.senac.br/senac-jundiaí. Tumon Luiz é Pare Mosque. Olá, amigos de Jundiaí. Aqui é o prefeito Luiz Fernando Machado. Eu peço a atenção de vocês para uma informação muito importante. Pare Mosque é o meu candidato à prefeitura de Jundiaí. Não é outro, é Pare Mosque, o gestor de governo e finanças que me ajudou a fazer a cidade de Jundiaí que temos hoje. Por isso, dia 6 de outubro, vote Pare Mosque 22, o meu candidato a prefeito. Vote 22. Pare Mosque. Pare Mosque é 22, com ele não tem erro não. Pare Mosque é trabalho, é coragem, um amigo de fé e coração. Coligação ou futuro não pode parar. PLPP, Republicanos, PSDB, Cidadania, PSD, Avante e Podemos. Com Pare Mosque prefeito, Albino vice. Pare Mosque a gente vai ter ainda mais. Top 15, segunda edição. Top 15. As músicas mais pedidas por você. Top 15. Todo dia, 6 da tarde. Tumon. Fala aí, meu povo, aqui é o Daniel Curumim, 20020. Jundiaí não pode parar, o progresso tem que continuar. Vote Daniel Curumim, 20020. Tamo junto até depois do fim. Pare Mosque, 22. Em outubro, vamos juntos votar em Dr. Wellington Tom, que vai dar bom. Meu número é 2818, com Pare Mosque para prefeito 22. Chororó Motoboy, candidato a vereador pelo Podemos, meu número 20111, com Pare Mosque para prefeito 22. Tudo que tomou. Let's dance. Você gosta. Ladies and gentlemen. Que você gosta. Se liga, música e muito bom humor pra começar bem o seu dia. Estamos de volta ao auditório. Já disse a moça, tudo que eu mamo toca na Dumont. Nós vamos com o tiozão e mais uma informação. O governo da Coreia do Sul tá querendo casar o povo por lá, estão até pagando pra isso. A intenção é combater a baixa densidade demográfica do país, tornando a formação de família e a união de casais algo mais viável. Por isso, quem topar pode levar até R$480.000 para casar e comprar casa. Afinal, quem casa quer casa. Por enquanto, a medida é válida só para o distrito de Sarra, que fica na cidade de Busan, a segunda maior do país. E não é tão simples, os interessados precisam passar por uma triagem também auditória. Pra ver se autorizam os caras a casar. Isso. Ah, então quer dizer que é tipo como se fosse um visto. É. Você pode ter o casamento negado. Sim. Você chega lá, a pessoa fala. O casamento não, a verba negada. A verba pro dinheiro do casamento. Isso. Pode chegar e falar assim, por que que vocês querem casar? Por que que vocês querem morar aqui? Por que que vocês vão querer? Ah, vocês têm lugar fixo? É. Vocês têm bens no país? O que que vocês têm em comum? É. Não. Não vou arriscar, não, tiozão. Ô, galera, conta pra mim e pro tiozão o aplicativo Instagram e WhatsApp. O que que você se deu de presente, comprou de mais caro pra você? Esse pandeiro de corda aí que você falou, se chama banjo. Banjo, esse aí mesmo. Ah, é, tem banjo, um banjo que também. O Pérex troca. É banjo. E a coisa mais cara que eu comprei pra mim, cara, foi meu carro. Paguei 93 mil no meu carro. Tá barato. Ótimo preço. Que ano que é? É isso, a coisa mais cara 98. Que eu comprei. Beleza? Que é o Wagner de São Bernardo. Depende, se for comprar um, sei lá, um Porsche, uma Ferrari, vai ser 98. Mais isso. Tem Porsche 98? Não, deve ter. Ah, será que já existia? Lógico. Já existia gente rica em 98? Já. Meu Deus, o que que meu pai tava fazendo? Nessa época. É, você, tava fazendo você, eu? Por isso que deu ruim. Não, eu nasci depois de 2000, tiozão, não sabe fazer conta não, filho. Tá bom. Estamos em 2024, eu tenho 24 anos, eu nasci no ano 2000. Tem 24 anos, tem. Esse ano é o ano mais fácil de eu fazer minha conta. Uh-huh. É 2024 menos 24 e pronto. Tá, bom. Que mais, gente? Vamos lá, coisas caras que vocês pagaram, compraram de alto presente. Bom dia, dupla de dois, Gustavo de Sorocaba. Eu tive a brilhante ideia de querer voltar aos meus 18 anos de idade e comprei um Fusca. E hoje qualquer coisa que tenha a palavra Fusca, ele inicia nos R$1.000. Isso é verdade. Qualquer coisa. É o tapete. Desde um plastiquinho de meio centímetro até qualquer coisa vai começar nos R$1.000. A partir de... Então, se eu restaurei, pense quanto que deve estar já. Adulto, porque isso é uma coisa muito comum, né? Você ficar adulto e querer comprar um carro velho, porque é uma coisa que você queria ter quando era moleque, não podia, aí você tem o dinheiro, e aí se você for casado, além do carro, você arruma confusão. É, mas restaurar carro antigo é o que, caro, que você arruma mais, tiozão? É quando você compra um carro velho, que você chama de vintage, o que, que você arruma mais, o carro ou confusão com a mulher? É, os dois. Quem ganha? Os dois. Se arruma, né? Essa, os dois. O verbo arrumar reina na vida desse casal. Você pensar em pegar um carro antigo aí pra restaurar, velho. Pode, velho que seja. É, velho pra torná-lo antigo, antigo restaurar. Exatamente. Vai gastar dinheiro. Eu sou velho ou antigo? Você? Você é restaurar. Passado já, você é passado. Fala, tizão, beleza? Coisa mais cara que eu já comprei foi a passagem do meu irmão pra Irlanda. Nossa, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mandar pra ele pra bem longe de mim. Oh, esse amor isso entre é bom, irmãos, né? Aí isso é bom demais. É bonito. Chega pro seu irmão e fala, irmão, eu queria te dar um presente, uma viagem. Falo, só de ida. Só de ida. Eu não sei como é morar nessa Irlanda. Muita gente diz, fala de lá, mas eu nunca fui nem visitar. Vou qualquer hora na casa da minha tia, que ela tem uma no jardinzinho dela. Vou visitar a Irlanda pra saber. É que eu não sei se lá é a Irlanda ou se é a Irlanda. É só no Natal que você pode visitar a Irlanda. Irlanda. Vamos para mais um, pergunta no ar. Olha, o mais caro foi, eu tava na última fase de um concurso bom, daí eu peguei aqueles cursos de mentoria, 13 pau, e adivinha? Passou. Não passei no concurso. Não, mas peraí, o concurso de mentoria, eu não sou de defender coach, mas eu me sinto na obrigação de defendê-los agora, vocês pensam em extinção, porque o que que acontece? O curso, ele vai te dar as ferramentas agora, necessárias. Se você for uma anta, ele não vai garantir que você passe em lugar nenhum, gente. Eu mesmo comprei um curso, não paguei toda essa grana, paguei acho que R$1.400, R$1.500, sei lá, pra conseguir passar também e não passei. Meu objetivo era passar na porta aqui da rádio. Judiação. Mas era a porta do estúdio apertada. Tem um estúdio da rádio que eu nunca consegui visitar, só vi por foto, estreita a porta. Posso processar? Nem com a respiração presa eu entrei. Hoje de ação. Bisnote e birizinote. Não, não é. Conte pra mim, presentão caro que vocês mandaram pra dentro. Daqui a pouquinho, revoltamos. Aguardem. Se liga. Dumont. 8:17. Repita. 8:37. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever, ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Mommy, you wanna drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gonna need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. And he got me Prada, get me Miu Miu like Rihanna. He always call me, cause I never cause no drama. Palmas, palmas pelo Sam Smith Auditório. Obrigado, Sam Smith, mas por favor se retire que eu quero brilhar. Há algum tempo está se discutindo a relação entre dinheiro e felicidade. Isso, se eu não me engano, desde que o dinheiro foi inventado. É, o dinheiro não traz felicidade, manda buscar. Pois é. Diversos estudos estão sendo feitos em cima disso, como se precisasse, e alguns dos experimentos estão dizendo que mais do que ter dinheiro, a forma que você gasta é realmente diretamente proporcional à felicidade. Com certeza. Dou um exemplo. Você comprar, por exemplo, sei lá, você vai no mercado e compra toda a seção de hortifruti granjeiros. Não vai ser feliz. Não traz felicidade. Você vai na seção de chocolates e hortifruti gordeiros e compra tudo. Aí traz sim. Traz a felicidade. E também algum infarto fulminante. É. Em alguns casos. Mas morre feliz. Passa na seção de bebidas importadas, ele também, isso, não faz bem. Também, né, tiozão? Produto destinado a adultos, beba com moderação. Licorzinho, né? Enfim, estudos recentes estão dizendo que gastar com outras pessoas também traz felicidade. Não é puta, gente, pera aí. Então, não vejo sentido. Calma! Pera aí! Então não vejo sentido. Não. É que segundo uma psicóloga, que com certeza não é a minha porque ela diz o contrário, você gastar com os outros fortalece laços afetivos e cria as memórias positivas. Ou seja, tipo, vamos supor, você tá namorando, ou você tem um amigo que você gosta muito e tal, investe, vamos dizer, nessa pessoa, e a felicidade desta pessoa, entre aspas, te contagia, te deixando também feliz. Isso em doses homeopáticas deve fazer bem, né? Agora você ficar bancando alguém, isso aí é totalmente contra a teoria do sugar daddy, da sugar mommy, onde você só banca a outra pessoa o tempo inteiro, né? Gasta o seu dinheiro com outra pessoa. Se bem que essa outra pessoa pode trazer uma contrapartida que lhe interessa também, de né? De repente. A gente podia abrir qualquer hora uma discussão de 8 horas sobre isso e vai faltar tempo, hein? Né? Formas de gastar o dinheiro. Faz em fascículos. Vamos aos... É, da Barça. Vamos... Ou era da Conhecer que era em fascículos? É, não sei como você lembra disso. Eu não tinha isso, eu só montei o corpo humano. Ah. Você deve ter montado a Arca de Noé lá em fascículos. Que Arca sim. De Noé? A Arca de Noé é recente. Filho. Entendo. Sabe qual foi o primeiro bicho que eu montei? Qual? Foi o que eu pensei. E era, foi bravo, hein? É. Não queria ser montado, era pior que o C. Você é mais fácil de montar que um Tiranossauro Rex. Não, você não tem como saber disso. Então, se der uma, fizer um carinho na orelha, ele, ixi. Não. Agora o Tiranossauro não tem essa, não. Não vai acontecer. Você nem Tiranossauro tem orelha. Não aconteceu e não acontecerá. Ai, ai, ai. Como eu não sei se o Tiranossauro tem orelha, eu vou parar de falar mal dele que vai que ele tá ouvindo. Isso. Vamos aos ouvintes. O que vocês compraram de coisa cara, mas só vale pra você? É a coisa mais cara que eu tenho na minha vida. É, eu não comprei, né? Na verdade, é o meu casamento. Eu comecei em 2012 e tô pagando até hoje, né? Só que não é com dinheiro, não. É com a vida mesmo. Calma. Aí. A esposa dele foi consultada e ela disse que a opinião dela é a mesma. Deve ser um casal feliz. Opa. Os dois têm a mesma tristeza em relação ao casamento. Bom, o mais caro que eu comprei pra mim, além do meu carro, é uma viagem pra Paris em primeira classe. Mesh. Viagem pra Paris em primeira classe. Mesh. Ai, a minha curiosidade. É pra quem pode, não é pra quem quer. Mórbida. Não tem uma vinheta pra mim, não? Curiosidade mórbida. Quanto custa uma virgem? Ixi, quem procurou isso aqui? Quanto custa uma virgem? Viagem para... Quanto custa, né? Onde achar? Para Paris de primeira classe. Vamos ver de quanto a gente está falando nessa resposta da querida ouvinte aqui. Nem o Google sabe, gente, quando chega nesse patamar. Preço médio R$61.000. Pátia, mano. Calma, tem o mais barato. 40. É, aí é pendurado lá no... Ah, mas é, não. É pela Air France, não quero. A partir de R$56.228. Um voo de primeira classe. Ele não quer ir pela Air France, ele quer ir pela Panam, que ele conhece, confia. Panam, que é isso? É, que é isso? Não tá conhece, bom. Não, não conhece, não. Panam, o quê? Não. Panam American Airlines. Eu vou pela VASP, então. É, isso. Vai pela Varig. Cruzeiro. Como você é velho, tipo. É, você vê coisa. Como você é velho. Vê que coisa. Ô, my friends, responde aí coisas caras que vocês compraram. Pra você mesmo, tá? Daqui a pouquinho, revoltamos. Aguardem. Dumont. Se liga. 8h25. Repita. 8h37. This ain't Texas. Alexis, and throw your keys up. Hey! Stick around, round, round, round, round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. Redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle. Boy, I can't read your mind. This ain't Texas. Come take it to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Too hot to think straight, too cold to panic. bitch, come take it to the front. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the flow now, ooh. Take it to the flow now, ooh. Oops, spurs, to the flow now, ooh. Cannot dance with you, baby. Pour that sugar and liquor on me too. Spurs, boots, sologenic. There's a tornado. Palmas, palmas, palmas, palmas para Beyoncé Auditório. Obrigado, Beyoncéta. Vamos sair da Beyoncéta e vamos parar. Vocês que conhecem o Se Liga, sabem, ó. É isso aí, ó. É infalível. Parece mentira. Mas é verdade. É com o mestre, o homem, a máquina, o incalculável, o inevitável, o invencível, o imaculado, o... Acabou as palavras. É. O tiozão. Saiba você, criatura imbecil. Estudos sugerem que pessoas inteligentes e criativas... Obrigado. Eu não estou falando de você. Pessoas inteligentes e criativas geralmente têm uma grafia ruim, letra ruim, muito péssima. É, eu pareço médico quando não tô trabalhando na rádio. Sei, daí isso é porque você não foi alfabetizado mesmo, é por isso. Credo, você tá falando que os médicos são tudo analfabetos? Não, falei que você é analfabeto. Eu sou médico. Você é médico, tá? Verdade. É, sim, é. Ai. Claro. Estudos sugerem que pessoas inteligentes e criativas geralmente têm letra ruim, porque seus cérebros funcionam mais rápido que suas mãos. Isso explica minha letra péssima. Se você quiser, minha mão pode funcionar mais rápido que meu cérebro, se a gente só marcar. Eu não posso nesse final de semana. Não. No próximo eu tô livre, tiozão. Não. Porra, meu cérebro você não gosta, mas minhas mãos você vai adorar. Não. Na tua cara. Não. Não vai rolar, né? Parece mentira, mas... E ainda... Cerca de 25% das pessoas que consomem bebidas alcoólicas... Olá, tiozão. Não tem ressaca. E eu pergunto, como vocês conseguem? Qual é o segredo, né? Qual é o segredo? Olha, lembra, eu não consumo bebida alcoólica, eu tô com 24 anos desde os 19. Faz 5 anos já. Faz muito tempo que você tá com 24 Verdade, anos. Verdade, né? Eu não consumo bebida alcoólica, eu sou totalmente contra, para esses sintomas o médico deverá ser consultado. Sei, e amamente o tiozinho até os 24 anos ou mais. Tá na bula. Tá. É só você olhar. Tá bom. Parece mentira. Mas... E a pergunta que não quer calar? Esse quadro incrível, ele volta quando? Quando eu querer. Daqui a pouco. Mas se liga. Tumon. Oferecimento Tenda. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app que baixa o preço na loja. E Felivel. Quem compara, compra na Felivel. Ligue 4583-8888. Tá, sua vida tá no Tenda. Tá, sua vida tá no Tenda. Aproveite as ofertas desta quarta. Arroz tipo um saboroso, pacote 5 quilos, 24,90. Batata lavada, 5,29 o quilo. Linguiça tipo calabresa defumada Aurora, pacote 5 quilos, 92,50. Acesse ofertas.tendatacado.com.br e veja mais ofertas para a sua região. Tumon 104.3. Na piscina, no chuveiro, na torneira do celular. Economia. Você sabia que a Mastersol oferece uma linha completa de materiais hidráulicos? Tubos e conexões para água quente, fria e esgoto com a qualidade Tigre. E se você quer economizar na conta de luz, conheça as placas fotovoltaicas na Mastersol. Entre em contato e aproveite o melhor da Mastersol para a sua casa. Energia da natureza ao seu alcance. Tumon 104.3. A Leroy Merlin está chegando em Jundiaí com tudo para construir, reformar e decorar. Em breve, na Avenida Antônio Frederico Ozanã, 2601, ao lado do Forte Atacadista. Leroy Merlin, só mandando um WhatsApp: 11 975 11 1043. Tumon. Aproveite as super ofertas Boas Supermercados. Paleta bovina resfriada, quilo 23,99. Maionese Hellmann's tradicional, pote 500 gramas, 7,99. Molho de tomate predileta, sachê 300 gramas, 1,29. Tomate Carmen ou italiano, quilo 3,29. O Boas Supermercados faz 58 anos. Participe da campanha de aniversário e concorra a vales compra e iPhones 15 Pro. Saiba mais em promocalboa.com.br. Boas Supermercados. Tudo que você gosta, toca aqui do Mon 104.3. Parimosque em primeiro lugar. O candidato do prefeito Luiz Fernando tem 35,2% das intenções de voto pela pesquisa do Instituto AR7, encomendada pelo Jornal de Jundiaí. Foram ouvidas 600 pessoas. Pesquisa registrada sob o número 08933/2024/SP. Coligação ao futuro não pode parar. PMPP, Republicanos, PSDB, Cidadania, PSD, Avante e Podemos. The Flash. A nossa viagem ao passado. The Flash. Viajando ao passado na velocidade do som. The Flash. Todo dia, meia-noite, 6 da manhã. Dumont. Eu sou Tininha da Banca, candidata vereadora pelo PSD. Dia 6 de outubro, vote 55222. Número 55222. Com Parimosque, prefeito 22. Sou Alexandre Lixa, candidato a vereador pelo partido PSD, número 55755. Dia 6 de outubro, vote 55755. Alexandre Lixa, com Parimosque para prefeito, número 22. Se liga. E o céu pode até tá cinza. Eu sei que o sol vai voltar pra iluminar nossos dias. Nossos dias, eu sei, a tempestade vai passar.